Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest. Começa agora. Pod Rádio no Cast FM, a rádio mais amadora e cagação de regra da podosfera, opiniões sem qualidade e especialistas em porra nenhuma. Apresentando Leandro Auditore, o famoso Leleco, Francine Dana e Enio Filho. Primeiro pra ele. Pra quê? Eu vou falar junto pra depois não parecer que sou eu que tô falando mesmo. Então, tá começando mais um programa do Pod Rádio no Cast. E hoje a gente vai ler e ouvir também histórias sobrenaturais, paranormais, música do Arquivo X aí. Não, duas histórias que o povo conta. Não, a gente tem que ter referências brasileiras aqui, proteger o patrimônio brasileiro. Vai tocar o Arquivo X e depois histórias que o povo conta. E o do Gugu também, né? Tudo junto. Com a voz do Cid Moreira, assim. Aí chama o Ambu Gameplay. Ué, eu gostava do Ambu, velho. Eu também, cara. O Ambu era legal. O que aconteceu com o Ambu? Não sei, mano. Será que ele tá ativo ainda? Eu lembro que ele ensinava uns rituais aleatórios pra fazer lá, tá ligado? Sério? Aí saiu uma notícia, eu não sei se isso é fake ou não, de uma menina que tentou fazer um dos rituais dele. E aí a menina derrubou a vela lá e botou fogo em casa. Meu Deus! É isso que você faz, cara, quando você faz vídeo pra criança e mexe com fogo. Faz sentido. Então, vamos lá. Como a gente faz? Vocês preferem ouvir o áudio primeiro e depois a gente ir pro texto? Ou a gente lê primeiro o texto e depois o áudio? Pode intercalar. Caraca, gente. O canal do Ambu não existe mais. O Ambu não tem mais? Não. Como tem, assim, cara? Gente? Acabei de entrar aqui. Ué, o Ambu Play, aqui. O nome. É isso? É Ambu Play? É um carinha moreno de cabelo curtinho? Meio gordinho mesmo? Ah, tá. Pô, eu me assustei que eu coloquei Ambu Gameplays aqui e apareceu um canal com 15 inscritos. Eu coloquei Ambu no Google e apareceu Ambu Máquinas Agrícolas. Isso me lembrou, sabe o quê? Quando eu coloquei o Stories no Instagram, perguntando qual tipo de tema o pessoal queria, o Festinha, que é um amigo meu da Francine, comentou assim, Festinha? É o nick dele, eu... Faz um episódio falando sobre parkour. Aí eu falei, dois ex-obesos, um campeão nacional de peteca e uma loli carioca falando sobre parkour. Quão aleatório isso seria, tá ligado? Seria bom, cara. Talvez fosse o nosso melhor programa. Não acho, cara. Será? Falar sobre parkour aí? Pô, talvez, porque a gente descambaria por uma parada nada a ver. Isso com toda certeza. Ué, mas pelo que eu sei, o Festinha, ele começou o treco de parkour dele por lá, montaram na pracinha e tudo mais. Podia ser legal poder falar um pouquinho do que é o parkour. Será que ele realmente pratica ele parkour? Isso. Ele faz parkour lá em Belo Horizonte. Poxa, chama ele aí. Eu falo que seria ele faz da corrida, hora. Corrida de pão de queijo. Tá ligado? Não falar sobre o parkour em si, sobre a história do parkour ou algo do tipo, podia dar uma pincelada nisso e ele contar como é que tá sendo as coisas lá, como montou as coisas lá. Porque eles juntaram um pneu e tal e montaram na pracinha lá. Teve até um reconhecimento. Foi bom. Ele tem o trabalho dele, convencional, e ele também dá aula de parkour, cara. Caraca, aula de parkour. Sim, porque não é só você ver o movimento e você tentar reproduzir ele. Você precisa de alguém pra te guiar, tá ligado? Sem falar que você tem que ter uma dieta restrita e uns exercícios que você precisa fazer pra você fortalecer determinadas partes do seu corpo, pra conseguir executar tudo de novo. Porque não tem só a questão de você executar o movimento. Tem a questão do quão bonito aquele movimento vai sair, saca? Ah, é tudo plasticidade. A gente acha que pular em cima de um paralelepípedo com os dois pés juntinhos e ficar é fácil, e na prática não é bem assim. Exatamente. É um equilíbrio do caramba. O Fechinha, ele sabe fazer aquele bagulho de pular e meio que bater as quatro patas no chão e dar quatro outro pulo, sabe? Então. Cacete. Quatro patas no chão. Eu gosto de cachorro. Quem manja de parkour vai saber do que eu tô falando. Olha aí, fala com os manjadores, né? É isso aí. Tá, então o cara durante o dia é tipo telemarketing e à noite ele faz parkour? Exatamente. Caraca, mano, que demais. Ele é tipo Batman. De manhã ele tá atendendo os clientes dele e à tarde e à noite ele tá tipo vestido de Assassin's Creed. Com aquela calça de mamãe tô cagado, me limpa. Andando por Sete Lagoas aí. Calça swag. Cara, que foi essa moda swag, né, gente? A gente podia gravar outro dia com esse negócio de MSN, Orkut, sei lá, a gente pode botar de ano tal ao ano tal. A gente pode falar o quão loucura foi os anos 2000. Cara, eu acho que a gente devia abranger mais e fazer ano por ano. Não, mas ia ficar muito específico. É mais fácil quando a gente vai lembrando aleatoriamente, só botar um limite de datas. Tipo, lembra quando o Chris Brown, toda música que ele lançava, estourava? Realmente. Akon também. Não, eu lembro quando ficou na moda usar aquelas blusas de moletom de colegial americano aqui, sabe? Verdade. Tem risco de hoje. É, então. Ai, eu ainda quero. Porra. Quase comprei. Se não me engano, lá na França, eu não lembro qual era. É um país europeu, do leste europeu, eu acho. Que o pessoal tava usando camisetas de escolas do Rio de Janeiro, como se fosse moda. Porque, tipo, aqui a gente usa umas camisetas de universidade estadunidense, tipo Yale, Harvard, os negócios. Mas as camisetas também não eram original, cara. Não tinha furo de bala. Ah, não, certeza. Imagina se na França tem uma camiseta escrito UFRJ, tá ligado? Será que tem, cara, tipo, um esquema de tráfico de camiseta de universidade brasileira por lá fora? Ah, cara, sempre, em qualquer lugar do mundo, existe alguém que tá trabalhando num bom retiro da vida fazendo camiseta de alguma coisa, sabe? Não, lá fora, assim, não sei, talvez tenha mesmo, mas quando teve Copa, Olimpíada aqui, que teve de camelô vendendo isso pra gringos? Eu compro essa camiseta aqui da FMU. Que a camiseta é Uninove baratinho, você compra a camiseta, você já tem um cadastro lá, já pode começar a faculdade. Tá, gente, vamos lá, vamos pras histórias aí. Oi, gente do Pod Rádio no Cast, eu sou a Ana e a minha história é a seguinte. Quando eu tinha 6 anos, eu me mudei para uma casa assombrada de verdade. Todo mundo tinha uma história para contar sobre aquele lugar. E, tipo, tinha morrido um menino muito pequenininho lá. Ele caiu dentro do poço, bateu a cabeça e morreu. E o quintal tinha todos 7 poços. A maioria deles estava coberta de alguma forma, porque quando ele faleceu, eles cobriram tudo. Mas todo mundo que morava lá dizia que ele ficava jogando bolinha de gude no telhado à noite. E dava pra ouvir o barulho. E aí, a gente crescendo lá, tudo bonitinho. Eu tinha minha irmã mais nova, algumas irmãs mais velhas. E quando eu tinha uns 7 anos, eu vi ele correndo na casa de madrugada. Eu acordei durante a noite, olhei pra parede e eu vi a sombra dele correndo. Deu pra ver que era uma criança bem pequenininha. E é essa a história. Então, galera. E aí? Cara, uma criança correndo de madrugada. Isso foi bizarro, velho. Mas, isso assim, foi ela bizarro. Disse que viu ele, mas depois ela falou que viu a sombra. Então, aquela primeira fala que ela disse que viu ele foi só a sombra mesmo. Que... Provavelmente foi só a sombra. Vocês já tiveram alguma experiência? Cara, eu tive algumas, mas eu tento racionalizar elas. Tipo... Você é o jovem cético. Então. Eu sou o jovem cético. Por exemplo, essa história dela pode não ter sido nada, tá ligado? Pode ter sido um anão que invadiu a casa durante a noite e ela olhou, o cara tava fugindo, tá ligado? Mano, o anão roubou o PlayStation 2 dela e foi embora. Não, mas o anão chegou correndo, tacou bola de gude no telhado e fugiu. É. Exato. Ah, eu não sei, cara. Tipo, eu tento sempre por conta cético, mas eu também tenho umas histórias meio punk em relação a isso. E todo mundo com quem eu falo, sempre que eu conto as minhas histórias, a pessoa fala, mas você já foi no espiritismo, VI, não sei o quê. Eu falei, eu nunca fui não. A pessoa, talvez alguém tá tentando falar alguma coisa pra você, você precisa ir lá ver, sabe? Eu tipo, não, mano, eu faço terapia, tá tudo bem, tá ligado? Caraca. Olha aí, galera. Mas toda vez que você conta uma história paranormal, assim, pra alguém, e a pessoa, cara, mas você devia ir num pai de santo, assim, porque eu acho que tem uma parada contigo, assim, tal. Tô direto, tá ligado? Uhum. É, fazendo descarreiro e tal. A resposta nunca é tomar uma cachaça, tá ligado? É sempre você ir no terreiro, sempre isso. É, então, mas eu acho que esse é o modo. É, então, depende da sua religião. Uhum. Esse é o modo que as pessoas encontram pra tentar um imediatismo, né? Pra lidar com isso. E se tá de acordo com a fé delas, isso aí, que dá pra fazer. Ela também falou no áudio que ele ficava tacando bolinha de gude no telhado. Eles viam as bolinhas de gude depois ou só... Não, eles ouviam. Eles ouviam um barulho de bolinha. Não, eu acho. Um barulho específico quando pega no telhado? Tem, sei. Porque é uma bola de vidro. É, uma bola, é, não, mas tem um som. Telhado, tipo assim, uma contra a outra faz um barulho bem específico. Agora no telhado, parece uma pedra, né? É, já acho que é tipo uma pedra, só que a diferença é que ela vai rolar. Às vezes, eu acho. Exato. Eu acho que a gente devia, pra toda história que a gente ouvir aqui, a gente tem que tentar racionalizar a história e imaginar como foi que chegou aquele ponto. É. Então, aí corta a graça do treco. Exato, porque aí não vai ter o bagulho sobrenatural. Aqui vai ser só a gente falando como anões entraram na casa das pessoas. Então, mas se a gente pegar as histórias que o pessoal fala aqui e tentar racionalizar elas e associar ela com anão, desculpa anões aí se vocês estiverem ouvindo isso. É, desculpa aí, cara. A culpa de todas as coisas sobrenaturais do mundo não são em vocês, eu acho. É porque o anão, ele tem uma mística, né, cara? É isso. Leandro, a gente pode fazer assim, ó. Aí você pode cortar essa parte. A gente pode colocar em todas as histórias, a gente tentar pegar uma lógica com anões. Deixa uma identidade visual pro programa, cara. Eu não vou cortar isso, é sério. Não vai cortar. Não, não. Corta uma coisa. Corta uma... É legal que os ouvintes, vendo os bastidores, assim, eles já entendem um pouco a cabeça do Enio, tá ligado? Não, o pior de tudo, o Leandro acabou de se desculpar falando, não, vocês não são culpados, Enio, vamos culpar todo mundo. Eu passo no pano quente, tipo, mano, a culpa de tudo não é dos anões, que isso. Ou Enio, vamos falar que é culpa deles. Não, o que eu falei é tentar relacionar, mas é no humor, galera, né? No mínimo. Não, cara. Claro. Ah, é só piada, é piadinha, então, né? Piada com anão. Porque piada com anão é de boa, cara. Eu nunca vi nenhum anão reclamando de piada com anão. É? Quantos anões você conhece? Ah, nenhum. Tuxê. Não, esse é o local de fala. Exatamente. Cara, será que eu vou entrar no Facebook, deve ter um grupo de anões. Deve ter, cara. Porque, né, porque eu nunca vi um anão que ele escutou os dois episódios do podcast anterior que a gente teve e ele vai ouvir, provavelmente. Ah, como que é o nome dele? Roberto. Roberto, um abraço. Eu lembro disso, porque eu falei que era proibido as pessoas, sei lá, terem mais de 1,5 metro de altura sem ter assistido o Pedra do Tesouro. Aí você falou que tinha um amigo anão. Aí eu falei que o problema devia ser esse. Foi, porque ele não pode assistir o Pedra do Tesouro. Mas se ele assistir, ele pode crer. Caraca, eu acabei de achar um grupo de Facebook chamado Anão Vestido de Palhaço. Ah, mas não tem nada. É uma página no Facebook de anões que o Resende tentou matar. Caraca, eu entrei no grupo e é só a gente compartilhando coisa do Vitão. Caralho. Maravilha. E aí, vamos ler alguma coisa aí? O que a gente quer começar a ler? Eu... Começa você, o rosto. Ele deu na parte do cara. Eu vou ler aqui o do Gustavo Albuquerque. Quando eu era criança, eu tinha ficado em outra casa por um tempo, enquanto a que eu morava tava em obra por ter pego fogo. Já começou estranho, né? Já começou punk o bagulho. Nessa outra casa, a gente achava estranho, porque uma parede dela dava choque. Um dia eu tava acordado à noite, porque eu era agitado e quando deitava passava mó tempo pra poder dormir. É, isso é pó, né? Tava apagado lá em casa. Era uma criança, cara. Todo mundo tava dormindo. Já. Todo mundo tava dormindo. Tem nem vírgula. Já. Aí eu senti algo. A vírgula é o aí, entendeu? Aí eu senti algo pegando minha perna e tentando me levantar pela perna. Ele tirou a minha calcinha, me deixando só de sutiã. Eu fiquei com um puta medo e fiquei fazendo força pra não deixar me levantar. Eu pensei que podia ser minha sobrinha querendo me assustar e fui olhar pra ver se era ela. Como eu tinha medo de escuro, eu ficava sempre coberto até a cabeça. Aí eu abaixei o lençol pra ver quem era e não tinha ninguém ali, mas continuavam puxando e era muito forte. Então eu comecei a rezar. Tentei fingir que eu tava dormindo, até que uma hora aquilo soltou minha perna. Peraí, o bagulho tava te puxando e você ficou lá, tipo, ah, vou rezar aqui, não vou puxar minha perna de volta, não. É, então. Porque... Ele tava, ele falou. Mas ele tava fazendo força. Ele era muito forte, tava puxando a perna dele. Eu fiquei fazendo força pra não deixar me levantar. A gente já viu o erro do Gustavo aí, ó. Desde o começo ele fala que ele cobria até a cabeça, né? Certamente ele deixou os pés de fora da coberta, que isso é um grande erro, porque ele tava desprotegido no pé. Isso é verdade. Oh, é, eu vou deixar a armadura inteira. O que criança faz mesmo? Você se cobrir até a cabeça e deixar um pé fora? Coisa que garoto faz? Tem que ser muito juvenil. Não dava pra passar dos 12 anos e deixar o pezinho pra fora, não. Ah, cara, para com isso. Tá louco, cara. Proteção. Tentei fingir que tava dormindo, até que uma hora aquilo soltou minha perna. E como eu fazia força pra me soltar, eu bati com a parte de trás do pé com maior força no chão. Porque a gente tava dormindo naqueles colchonetes fininhos, porque a cama tinha pegado fogo, kkkkk. Kkkk, né? Eu fiquei 2 anos sentindo dor no pé. Tipo, no início era direto. No resto do tempo doía quando eu tinha mudança de tempo e tal. Mano, você já foi um ortopedista? Talvez ali você só tivesse, tipo, o seu músculo do pé tava dando cãibra, alguma coisa assim. Mano, o cara fraturou um osso do pé bonito aí e ficou 2 anos de bobeira. É, exato. Cara. Mas eu acho que tem uma lenda, tem algum espírito, um bagulho assim, que ele te dá uma meio que uma dor numa parte específica. Tem aquele negócio de, ah, estou com dor nas costas. Aí, tem gosto isso. É, uma criança olha e tem um maluco, tipo, na carcunda do cara, tá ligado? Abraçando, assim. Um anão em cima do cara. Não, um filme isso de um cara que tinha ex no ombro dele? É, mas isso aí, é baseado. Aí, aí. Não era alguma coisa, é tipo assim, a mulher tinha morrido. Aí ele começou a ter muita dor no ombro, nas costas, um treco assim, e quando ele foi ver lá, era a mulher que tava sentada no ombro dele. É, um filme desse mesmo. Era um filme, era muito assim. Caralho, esse filme parece ser muito ruim, velho. Tô com vontade de ver. Não sei. Cara, e tipo, ele ficou 2 anos sentindo dor no pé, cara. É, e mano, não sei, velho, não sei o que falar aqui. Eu acho que o anão tentou puxar o pé dele, porque tem um espírito anão. Tipo o anão debaixo da cama, né? Sim, cara. Não, porque, tipo assim, tem uma história aí do anão, do espírito do anão, né? Que ele rouba a perna das pessoas pra poder ficar grande de novo. E ele era grande, esse espírito do anão. Mas aí ele foi tirado as pernas dele. Ele... Não é que ele é um anão. Ele não tem as pernas. Mas, assim, ele foi colocado pernas nele, só que não do tamanho proporcional. Aí ele parece ser um anão. Aí ele tenta puxar a perna dos outros, igual eu tava fazendo com o Gustavo, pra poder ter as pernas dele de volta. Pode ser. Não. Eu achei o filme. É Shutter. Isso. Eu tava procurando também. A Morte Está do Seu Lado. Ok. É um filme tailandês, só. Vamos ouvir mais um áudio aí, o segundo áudio. Esse segundo áudio, só pra contextualizar, Leleco e a Francine já sabem, né? Lembra do João que te pediu de comprar mais um detergente no rolê do meu aniversário? De quem que é? Do Matheus? Não, do João. Ah, do João. Do João, não sei o que, do Matheus? A mãe dele tá contando uma história que é relacionada entre ela e o João. Enfim. Ah, agora sim, cara. O Gustavo também mandou mal, cara. Essa história é muito ruim, cara. Exato. E aí, Gustavo? Mas eu já sei o que é, Gustavo. Quando uma senhora de idade tá contando, aí a gente leva fé, tá ligado? Ela não é uma senhora de idade, tá ligado? Ela vai ficar um pouco ofendida com isso, inclusive. Nossa. Mas quantos anos ela tem? A Jay deve ter, tipo, sei lá, uns 35. Ah, tá. Desculpa aí, minha querida. Ela foi minha professora de história, inclusive. Já virou minha querida. Minha querida, tá tudo bem contigo, assim. Vamos ouvir o áudio, gente. Fala, galera do Pod Rádio no Cast. Aqui é a Jay e a minha história é a seguinte. Essa história, ela não é só minha, né? Ela é minha e do meu filho, que hoje tem 20 anos, mas que na ocasião devia ter uns 4 ou 5 anos. Nós tínhamos acabado de mudar para uma casa... E era comum criança falar sozinho, ter amigos imaginários. Só que o meu filho, ele não tinha amigos imaginários, ele tinha inimigos imaginários. E era comum ele virar pra gente e falar pra gente, pedir pra aquela pessoa que ele estava apontando, né? Que é aquele inimigo imaginário, pra parar de falar, pra parar de olhar pra ele daquela forma, que ele não estava gostando, que ele não queria mais brincar. Né? Ele apontava para os lugares e falava, ah, manda ele parar, eu não quero mais brincar. E era comum ver ele fazendo isso sozinho mesmo. Né? E a gente achava que pode ser alguma coisa, né? Imaginária, assim. E Teve algumas ocasiões que ele acordou de madrugada e começava a chorar. Ele chorava absurdamente porque ele tinha visto alguma coisa no banheiro. E que o homem estava no banheiro e que tinha uma pessoa morta no banheiro. Enfim, passou um tempo, nós mudamos dessa casa por algumas razões. E depois eu encontrei uma pessoa que morava lá antes, né? Que morava na mesma rua, e eu falei, nossa, eu morei aqui, na mesma rua que você. E a pessoa, ah, e qual casa? E eu mostrei qual que era a casa, né? Ela falou, sério que você morou ali? Ali foi onde o homem se matou, se enforcou no banheiro. Ele tinha morrido. E era engraçado, assim, essa questão, porque depois eu lembrei que havia mesmo essa história, mas eu não sabia que era naquela casa, né? Que é uma rua bem conhecida e tal, mas eu não sabia que era naquela casa. E ele não gostava, e meu filho não gostou, mesmo depois que a gente se mudou daquela casa, que a avó dele continuou morando no mesmo quintal, né, a tia, ele ainda não queria entrar lá. Ele chegava, ficava dentro do carro e não entrava de jeito nenhum. Essa é uma das nossas historinhas. Cacete. Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora, Eiro, explica como um anão poderia ter feito. Cara, eu não vou nem falar um anão, cara, nisso aí tudo. Mas assim, eu vou criar uma suspeita aqui. Porque olha só o que ela falou sobre a morte do cara, né? Que ele se matou, né? Vamos colocar entre aspas, que ele se matou aqui no banheiro, nem enforcado. Uhum. A gente sabe quais são as causas maiores de morte por enforcamento, né? Asfixia alterótica. Sozinha. Asfixia alterótica. Não sei se é isso que ele morreu, tal. Não sei se às vezes de uma depressão, tal, que já é um caso mais sério, né? Porque ele não sabe se ele morava sozinho, tal. Estranho isso aí, cara. Eu tô tentando... Vou até escutar o áudio. É mais estranho. Por que eu acho mais bizarro, cara? Porque uma criança, porque, né, o Cartola já falava, né? Eu acredito na pureza das crianças, esse negócio todo aí. Uma criança já acusava que tinha alguém morto no banheiro, tal. É meio estranho, tá ligado? Porque eu não vou duvidar do moleque, tá ligado? Por que o moleque ia inventar isso? E tipo, caralho? Que isso? Que isso? Eu tô querendo fantasma. E tipo, a criança... É sensitivo. É o João, né? E o João não é uma pessoa... Caraca, João é atormentado desde o início. Exato, o João... Isso explica muito. A gente sabe que ele não é uma pessoa muito boa da cabeça. Então... Às vezes começou aí, né? Talvez o João seja do jeito que ele é hoje, porque o quando ele era criança, tinha um cara no banheiro. É o Constantine. Com certeza ele é o Constantine, o Keanu Reeves ele. Caraca, mas imagina a cabeça dos pais, tá ligado? O menino, ele fica apontando pro vazio e falando, pedindo pra ele parar, tá ligado? Mano, eu não ia conseguir dormir não, velho, na moral. Eu ia ficar milhão também, eu ia chegar e falar, ó, meu filho tá vendo uns bagulho ali, vamos dormir no motel hoje, tá ligado? No motel Bates. Qualquer merda do tipo, assim. Bomba! Porque, velho... O Franzinho pegou a referência. É psicose, né, cara? Não vem pagar de cinéfilo aqui, não. O cara acha que ninguém conhece psicose. É porque vocês não riam. Faz referência do Tarantino também. Vocês não riam. Ah, tá bom, velho. Eu vou falar o que aconteceu agora. Vocês... Ezequiel, 25. Cara, sabe o que aconteceu? Como é que esse cara se matou lá? Ele tem que subir num banco, mas tinha um banco lá pra ele subir? Afinal, ele é um anão, né? Ele precisa subir. Não, cara, o cara não era um anão. Ele subiu um anão pra poder... Ele subiu aos ombros de um anão pra colocar a corda no pescoço. É isso, ele? É, cara. E o anão soltou ele. E o anão foi embora, falou, cara. Na verdade, eles nem queriam, o cara nem queria se matar, né? Ele tava trocando alguma coisa no chuveiro e tal. Ele foi pendurar um balanço. Não, eu vou amarrar a corda no meu pescoço assim, só de chuveiro. Você me segura aí. Exato. Ele foi trocar a resistência e... Beleza. Com uma corda. Uma corda no... Isso não faz sentido. Ele amarrou com a mangueirinha do banheiro. Não, mas isso foi meio punk mesmo, velho. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo aqui. Beleza. E a gente tenta descobrir como um anão tem a ver com isso. Pode ser também. Quando eu era criança, eu fui criado, de certa parte, com a minha tia-avó também. Uhum. No interior de São Paulo, aqui, em Juquitiba, mais especificamente. Beleza. E eu era muito apegado a essa minha tia-avó. E quando ela morreu, lá em 2011, 2012, Inclusive, quando ela, a última vez que eu vi a minha tia-avó foi vendo o Corinthians sendo campeão da Libertadores. Então, tipo, a melhor lembrança que eu tenho da minha vida, tá ligado? Então ela morreu depois, que o Corinthians foi campeão em 2012. Não, então, ela morreu depois. A última vez que eu vi ela foi esse dia, entendeu? Exatamente. É, já comecei. Ó, a fanfic. Não, cara, é real isso. Eu tenho até o meu irmão pra comprovar, mas enfim. Tá bom. É, no dia em que ela morreu, eu já trabalhava na época. E aí eu tive que sair direto do meu trabalho e ir pro interior de São Paulo. Cara, mas 2012 você tinha quantos anos, cara? Tinha 13. Eu trabalhava numa loja de sorvete aqui no bairro. Caraca! Uma loja de sorvete, que naquela época se chamava loja de sorvete, não sorveteria. Exatamente. Que era um quiosque de sorvete, assim, filha da puta. Caralho, sempre que eu vou tentar falar alguma coisa nessa porra desse programa, ou vocês me atrapalham, ou vocês associam com o PC Siqueira. Pior que eu não tava falando nada sobre ele, né? Agora, ninguém citou o PC Siqueira nesse programa, cara. Você que tá falando. Ainda, tá ligado? Enfim. E aí eu fui direto do trabalho pra lá. É, chegando lá no velório da minha tia-avó, eu me recusei a ir ver ela no caixão, porque na época eu tinha esse pensamento de que se eu visse minha tia-avó no caixão, ia ser uma lembrança triste, e todas as lembranças que eu tinha com ela eram lembranças boas, sabe? Uhum. Então, pra mim, na minha cabeça, aquilo fazia sentido. Eu não queria ver ela no caixão, não queria ver o ato dela ser enterrada, entendeu? Eu só tava ali pra prestar minhas condolências à minha mãe, que foi criada por ela também, pelos meus primos e todo mundo. E foi isso. Aí quando deu mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, eu tava, tipo, muito podre. Eu tava com muito sono, porque eu fui direto do trabalho e tava chovendo, tava um clima frio. E eu perguntei, tipo, eu posso ir lá no sítio da avó, ficar um pouco lá, dormir um pouco, e eu venho na hora do enterro, porque o enterro só ia ser 10 da manhã. E aí o pessoal falou, vai lá. E eu fui com o meu irmão pra lá, porque o meu irmão também tinha ido direto do trabalho, ele também tava mal. E aí no caminho que eu tava indo pra lá, tava chovendo muito, muito, muito, muito mesmo. E quando eu cheguei lá no sítio da minha avó e sentei lá no sofá pra dormir, meu irmão, eu juro pra você, ele sentou no sofá e já morreu, tá ligado? Eu demorei um tempo, e a chuva foi ficando pior e pior. E aí, o sofá que eu dormi, ele era de frente pro quarto da minha tia-avó. E o quarto, ela morreu dentro do quarto, entendeu? Uhum. Com a porta meio aberta, assim. E aí eu lembro que, por algum motivo, no meio da noite eu acordei, tava tipo trovão, os caralho, 4. Eu levantei e fui direto pro quarto da minha tia-avó. Eu tenho problema de sonambulismo, eu falo sozinho, eu levanto. Eu já mijei no sofá da minha ex-sogra, achando que era banheiro. E ok. Eu fui, direto pro quarto da minha tia-avó. Eu entrei, acendi a luz, e quando eu acendi a luz, eu desmaiei. E tipo, eu vi alguma coisa, eu não sei o que eu vi. Eu caí no chão, desmaiei, e só acordei, tipo, no sofá. É, já de manhã, com meu irmão me acordando pra ir pro enterro, tá ligado? Eu acho que você viu um anão, cara. Aí você... Será que eu vejo? Será que eu vi um anão, sei lá, vestido de palhaço? Com a roupa de sua avó. Sua tia avó. Era um anão vesgo. Eu não sei, mano. Eu sei que foi muito bizarro pra mim, porque, tipo, desmaio não é nada mais, nada menos do que o seu corpo não consegue lidar com aquilo, ele desliga, sabe? Sim. Porra, eu estou com muita ansiedade, estou tendo uma crise de pânico, tá ligado? Não sei lidar com o que tá acontecendo, seu corpo desliga. E pra mim, foi uma coisa muito repentina, porque eu não tava ansioso, eu só tava me sentindo melancólico. Tá com fome, cara? Você tá fazendo low carb já nessa época? Não, não tava com dieta na época. Só aconteceu, eu só, tipo, liguei a luz e apaguei. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu ali, sabe? Eu sei, obviamente, o meu irmão falou pra mim que ele me viu, ele ouviu o barulho de eu caindo no chão, aí ele me colocou no sofá de novo. Ele tentou me acordar, não conseguiu. E depois disso, tipo, toda a minha família ficou preocupada, perguntou pra minhas coisas e tal. Eu falei o que aconteceu e ficou por isso mesmo. Obviamente, aí, parte da todo minha, mundo em volta de parte você, da assim, minha família ficou tipo, você deve ter visto ela, qualquer coisa do tipo, sabe? Ah, com certeza. Sempre tem uma tia que ela fala, nossa, ele deve ter visto ela. Ela veio se despedir. Isso, né? Ela fazendo carinho no Leandro, assim, falando, não, meu filho, foi assim mesmo. Acontece. Inclusive, tipo, a primeira vez que eu bebi uísque na minha vida foi a minha tia-avó que me deu, velho. Ó. Que ela fazia assim, ela ficava no sofá e ela tinha um bar, né? Aí ela falava, ah, vai lá no bar pegar um bolinho pra tia, e aí você pega umas balas pra você, uns doces. Aí eu sempre ia lá, né? Aí uma vez ela pediu uma dosezinha de uísque, e aí eu peguei umas balas lá e eu voltei. Ela, dá um bolinho aí, vai. Aí eu, não, vó, tem um cheiro ruim. Ela, bebe essa porra, moleque. Tá bom. E foi aí que começou o alcoolismo do nosso amigo. Por isso hoje eu sou alcoólatra. Vamos pro Leandro. Obrigado, vó, você me ajudou muito, te amo. Que bonito, hein, cara. É, posso ir da Heloísa? Da Heloísa aí, compridinha. É. Bom, amor, hein? Um beijo. Oi? Pra Heloísa aí. E aí, Heloísa, tranquilo, cara? Cara. E aí, Heloísa, eu vou esperar, cara, a Heloísa responder. Ele pergunta tudo bem, Timão. Ah, cara, eu conheço a Luísa, é legal, pá. Tranquilo? Ok. Ok, vamos lá, vamos lá. É pra ela tá responder bom. Enquanto ouve, tá ligado? Ideia pra interativo. É tipo dar boa noite pro William Bonner, né? Exato. A Luísa respondeu já, né? Não, deve ter respondido. Luiz, se você respondeu, balança a cabeça agora. A gente tá reinventando a mídia, cara. Aqui é o podcast interativo. A parada é profissa. Espera a Francine recompor. Calma, Francine. É tipo um podcast Beyond the Souls, assim, né? Ah. Detroit Become Human, tá ligado? Enfim, como a Luísa me mandou pelo WhatsApp essa historinha, ela falou comigo, então eu sei que ela mora em prédio, né? Então começa meio, soa meio esquisito no começo. Enfim, essa parte aqui dos prédios era tudo brejo. É o que todo mundo daqui diz. Quando começaram a ser construídos, foi um alvoroço, porque era bem difícil transitar por aqui. Foi há mais de 50 anos, pelos meus cálculos. Na obra, o prédio que eu moro caiu duas vezes. Na primeira vez, matou uma porrada de trabalhador. Numa chuva bem forte que teve aqui nos anos 90, minha mãe estava dormindo e tinha colocado meu irmão mais velho para dormir no outro quarto, onde ficava o berço dele. A princípio, ninguém imaginava que ia chover. O tempo estava quente e limpo. Meu irmão estava dormindo perto da janela. A gente mora no terceiro andar e tem grade, então ela não tinha medo. Um senhor negro, alto e todo enlumeado, acordou minha mãe nessa noite e falou para ela ir ver meu irmão. Ela acordou desesperada. Meu irmão estava pegando a chuva toda. E ela procurou o velho pela casa e nada. O filho do vizinho de cima, que era bebê também, foi pro hospital por causa dessa mesma chuva. Aconteceu coisa parecida. Depois que saiu do hospital, minha mãe conversou com o pai do garoto sobre a situação toda do bebê, e ele disse que sobre o velho lameado que acordou ele também, e que ele nunca sentiu tanto medo na vida. Era nessa que eu ouvia muita criança, só que ali acontecia coisa pesada. Para começar, quando nos mudamos, descobrimos que a casa era usada como terreiro de quimbanda. Era um quintal enorme com uma parte de terra que tinha muito caramujo, minhoca e verme. A gente mandou cimentar aquela parte de terra e precisava escavar para isso. A gente achou um mármore toda manchada de sangue e vários símbolos diversos. Dentro do quarto desse mesmo quintal, o quintal tinha um quartinho, tinha vários outros símbolos e um tronco com uma machadinha no meio. Eu queria ficar com a machadinha, mas minha mãe mandou jogar tudo fora. Então, nessa época, minha mãe estava entrando na faculdade ainda. Ela estava estudando para o Enem e era costume ela ficar até tarde acordada. Numa dessas vezes, ela entrou desesperada e pálida, porque, entre aspas, crianças acordaram ela e pediram para ela entrar porque queriam brincar. Ela viu essas mesmas crianças depois, um índio e um negro na sala, sempre ficavam observando. Eu entrava naquele quarto do quintal direto para procurar ferramenta, ou alguma vassoura que desse para limpar o quintal. Era sempre muito absurdo ali. Tinha coisa que caía do nada, sussurro, o ar ficava cheio, com cheiro de fumaça direto. E claro, teve a ciranda que eu vi no quintal. Foi algo bizarro, porque eu ia lá pra trás pra ficar de noite. Apesar de me cagar de medo, era muito fresco. E aí eu entrei pra beber água e voltei. Tinha uma mesa de ping-pong e umas cadeiras lá. Era gostoso de ficar. Eu comecei a ouvir batida como se fosse música. E ficava muito alta. Eu estranhei porque, apesar de ter salão de festas ao lado da minha casa, parecia estar tudo desligado. Então eu vi várias mulheres em roda, cantando e dançando. E isso durou bem pouco. Um minuto ou dois. E eu tava tipo... Ela botou um monte de interrogação. Caralho! Aí começa a ficar estranho. Aí é hereditário total, velho. Aí é, pô, criança fazendo ciranda, mulher fazendo ciranda. Aí fica estranho. Porque tem uma coisa que dá medo é mulher e criança, mano. É. Criança cantando é a melhor coisa. É foda. Continua. Perto desse evento, eu também me assustei por estar meditando e a vela de citronela, daquelas bem grossas, pegar fogo por inteira. E teve meu irmão mais novo. Do meu ponto de vista, eu só vi ele gritar muito desesperado e arrombar uma porta de ferro com joelhadas, tendo 5 ou 6 anos. Caraca! Ele amassou a porta, mesmo, caiu no chão e ficou gritando e chorando. Depois ele contou pra gente que viu um homem muito alto, branco, com cabelo longo, vestido de branco, que ficava chamando ele nos sonhos. E o homem estava no quintal, andando em direção a ele, e que ele sentiu muito medo. Não muito depois disso, ele ficou muito aterrorizado por dizer que via, entre aspas, o braço de noite. Era um braço enorme que partia do corpo de alguém. A gente sempre dormiu em quartos juntos, 5 pessoas para casas de 2 quartos. E ficava tentando se puxar, nossa, para o teto, mano, ou mexendo na cabeça, da gente. Mano... Essa aí é pesada. Essa aqui é hereditário total, velho. Tem mulher, tem índio, tem criança, tem ciranda. Tem mulher anão em ciranda? É louco, velho. Tá, além da festa dos anões, onde mais entra talvez anão nisso? Talvez esse braço, não, não teve anão. Era um anão. Não teve anão. Não, o que ela me explicou é que é como se você estivesse saindo do seu corpo, braços. Sabe? Esticando, a pessoa deitada se esticando em direção ao teto. Meu Deus, mano. Nossa, que bizarro, velho. Cósmico tudo. Cara, Ari Aster total, mano. Ah, Luiz, ela tem uma conta no Wattpad? Ou... Luiz, se você tiver uma conta no Wattpad, balança a cabeça agora. Obrigado. É... Cara, a gente não tem o que falar, eu tô tenso, tá ligado? A parada que eu queria destacar é essa criança que arrombou uma porta de ferro, mano. O Yuri Boika. É real, o moleque era um Xandão. Gente, tipo, comentando a primeira parte do fato da mãe dela ter sonhado com um velho lamear todo cheio de lama, né? E avisando a ela pra poder ir ver o filho. E depois ela falar com o vizinho e o vizinho falar que sonhou com a mesma coisa. É, isso é bizarro, né? Vocês já assistiram a novela Pantanal? Não. Não. Na novela Pantanal, tinha o Velho do Rio. E o Velho do Rio, ele era tipo uma entidade do Velho do Rio. As pessoas viam o Velho do Rio. E no Rio, ele era o Rio Velho, né? Uhum. Só que o Velho do Rio, ele era um cara da hora, tá ligado? No Rio, ele era só um velho. No Velho do Rio, ele era um cara da hora. Tipo, ele ajudava as pessoas, ele trocava uma ideia, entendeu? Tipo, ó, ali é perigoso, pá. E ele ia e desaparecia. Será que esse cara não é tipo o Velho da Lama? O Velho da Lama, pode ser, cara. Pode ser. Ele, tipo, ele é uma entidade que tem ali... Entendeu? Que ele é do bem, ele é de boa, ele trocou uma ideia. E quando ele viu que ia dar merda pro bebê e pra. Ele foi lá e foi aparecer no sonho. No meio da chuva. Ele é o Sandman, tá ligado? Se ele fosse vivido por um ator, quem que ele seria? Ele seria o. Não, eu tô imaginando ele com a cara do Morgan Freeman. Não sei por quê. O Mahershala Ali. Quem? Pode ser também, Mas eu imagino ele mais velho. Eu acho um pouco mais velho. Porque eu super imagino o Morgan Freeman sentado do lado dele, assim, com o bracinho encostado no joelho, sabe? É, mas ele é Deus. Ele é todo de branco. De branco é Deus. E o seu filho vai morrer, sabe? Ah, não. O Morgan Freeman, ele pode ser o que ele quiser, né, cara? Ele tem ele é Deus, né? Então ele realmente pode ser o que... Tem certos atores que eles chegam nesse patamar que eles podem ser o que ele quiser e ninguém pode contestar, tá ligado? Eu acho que o Pereio já foi Deus. Se o Pereio pode ser Deus, o Morgan Freeman também pode. É, cara, muito louco. Pereio. E a Luísa escreve bem, cara. Tá, a gente falou do velho da lama. Ah, a Luísa escreve bem. Não, essa foi uma história que deu gosto de ouvir, cara. A Luísa tem mais histórias. Porra, Rafa. Não, cara, melhor isso. Vocês são péssimos. São péssimos. 7 de 10 aqui. Nossa, dando nota ainda. Mas essa parte das crianças, da ciranda no quintal, isso é um bagulho que eu tenho certeza que se eu visse, eu também desmaiaria fácil. Assim, tipo. E a história da machadinha? É bizarro também. Ela queria ficar com a machadinha. Mano, é sério, se tem uma coisa que eu tenho medo na minha vida... É mulher e criança. Não, é de criança. Eu tenho medo de criança. Não, mas já terminou a história da Luísa? Porque e a parte do índio? É, então, que porra é essa de índio, mano? Era uma criança que aparecia ser um índio. Não, não, ela viu, ela falou que apareceu, ela duas viu... Duas crianças. Ó, ela o viu índio, as três negro. Crianças, o índio e o negro na sala, exato, e sempre ficavam observando. Você eram duas crianças que ficavam na sala olhando. Não, cara, olha como essa história é maluca, porque é, do nada criança, e depois do nada um índio, tá ligado? Da onde foi esse índio, cara? E esse índio também é uma criança? Ou ele é um... índio criança? Tainá? É, eu entendi que eram duas crianças, né? Uma criança que parentava ser um índio e um negro. É um criança índio? Tem isso, gente? É, gente, aquele tonzinho de pele, o cabelo lisinho. É, cara, crianças indígenas sem filho, sabia? E, ah, tipo, não, verdade. Não, porque eu entendi... Eles não nascem adultos. Eu entendi que tinham crianças, um índio e um negro junto. Não, eram... As crianças eram... Uma era indígena e a outra era negra, entendeu? Entendi. Ah, agora faz sentido. E depois tem a parte da machadinha. É que ela viu um tronco com uma machadinha no meio, não era isso? Exato. Cara, mas também... que casa é essa, gente? Exato. E também ela falou, era um terreiro de... A casa era um terreiro de Quimbanda. Que Quimbanda? Até onde eu sei, Quimbanda é a parte mais... Digamos que na Umbanda tem o Yi e o Yang. Então tem a partezinha branca, que seria Umbanda, e tem a Quimbanda, que é a parte negra da coisa. Porém, não seria de todo mal, mas tem gente que usa, entendeu? Não fala a parte negra, não fala isso. É, a parte não muito legal. A parte escura. Não, é, pare... o Dark Side. Detalhe, eu tô falando de cor do Yi Yang, eu tô falando da cor do Yi Yang. Não, isso é motivo pra cancelamento. Ah, isso aí é tipo a força, né, mano? Tipo, não é porque o... Não, mas não é... Não necessariamente... Seria... Até onde eu sei, não necessariamente a Quimbanda é ruim, entendeu? Uhum. Porém, tem gente que usa pra coisa ruim. Entendi. Tem a divisãozinha. Toda é o equilíbrio. Ruim, não é Hakuna Matata, eu sigo sem fim, Francine, pelo amor de Deus. Entendi. Criança de 5, 6 anos, dando joelhada numa porta, gritando brrr, e, mano... Amassou na porta e abriu ela. E essa parte, mano? Tipo, foi a criança que arrombou a porta? A criança viu o cara que ela via. Não, cara. Não, porque falou que era alta, apesar de que era uma criança de 4, 5 anos. Índio não, né? Tem filho anão. É o quê? Porque eles descartam. Por que um índio não teria um filho anão? Qual o problema disso? Cara, acho você tá que falando... hoje eles não fariam isso. Cara, a comunidade indígena vem estar em contato com a gente. Eu vou cortar isso real, velho. Não. Tá que cobra coral agora, né? Abortar é bom demais. Tipo, vamos pros intervalos comerciais aí. E a gente. Sim, o segredo das comadrinhas e de todas as mamães é a gostosa farinha láctea Nestlé. E aqui você usa somente o açúcar União. Luísa Novaes. Luísa Schaub. Vou poder perguntar se tá tranquilo. Deus. Eu tô ligando no número normal ainda. Ai, ainda mandei mensagem. Pô, Luísa, não foi dessa vez. Eu tô não diga alô, não diga alô. Não diga alô, mama meu pau. Que horror. Ah, ela respondeu. O que ela falou? Oi. Oi. Manda atende o telefone. Sonho de canção, cantar. Você percebeu que ninguém gosta de atender ligação de pessoal de São Paulo? Eu não gosto de atender ligação no geral. Que é... Eu preso. Sou uma das pessoas que mais, tipo, o Eleco não respondeu, eu vou ligar pra ele, foda-se. E eu desligo, não atendo. Normalmente você desliga na minha cara. Não, cara, não atende ligação não, não me liga. A Francine mandando mensagem pra ela falando que a gente vai ligar pra ela. E ela finge surpresa. Você falou, Fran? Não, agora eu tô falando, ela perguntou, o Leandro me ligou? Ela perguntando o que houve. Eu vou ligar de novo, foda-se. Eu acabei de perguntar se tu podia. Meu Deus, espera, criatura. Alô? Quem é onde, Kelma? Não diga alô, diga oi, estou no. Não consigo falar. Não, não vou falar isso, mas ok. É, a gente só gostaria de dizer que estamos todo mundo reunido na sala aqui pra falar que a sua história foi muito boa. Ah, é, as merdas que aconteceram aqui, né? Fazer o quê? Mas explica pra gente aqui que a gente era um índio e um. Um negro? Era um índio eram e um negro. Eram crianças e um anão? Ou tinha um índio e um negro e crianças? Não, era índiozinho e tipo etnia mesmo, índiozinho e negro e crianças. Ah, tinha algum anão no. Eu ia perguntar aí. Não tinha anão na história? Não. Às vezes tinha, você não lembra, hein? Aquela criança que derrubou a porta de ferro na bicuda não era um anão muito forte. Não, era meu irmão. Era seu irmão. O seu irmão não é um anão. O negro parecia o Morgan Freeman. O cara que descreveu o velho da lama, o velho da lama lá. Ele. O velho da lama, ele parece o Morgan Freeman de alguma forma? Ah, eu não sei, cara. Quem viu isso foi também. Pergunta pra sua mãe, coloca lá o filme do. Todo Poderoso. Do Todo Poderoso lá e fala, mãe, o velho da lama parecia esse cara? Olha, eu vou perguntar isso à mãe de verdade. Tá bom, manda um áudio pra gente, tá? Beleza. Pergunta pra você. Nada, tchau. Luiz, mas sua história é muito boa, viu? Mas não tá te ouvindo, velho. Eu não tô te ouvindo, velho. Eu só tava me ouvindo. Mano, isso vai ficar muito bom, velho. Isso vai ficar muito bom. Vai ficar velho. Ótimo. Eu chorei. O Francine morreu, velho. Tá bom por hoje, né, cara. Tá bom por hoje, né, gente? Eu acho que tá. Você ouviu o Pod Rádio no Cast FM. Volte sempre!